18197, tá com 3 horas e 37, Galeão, 197 a bordo. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio, Índia e Alfa, use pronto para decolagem, gol 1897. Índia Alfa, para o ponto de espera, gol 1897. Tá pronto, gol no 897. 897, autorizado a linha de decolar, dono 0, vento 070 com 5 nós. Gol 1897. Devo decolar, no 897. 1-8 no 7, decolada 50-50. Chame agora o controle em 1-208, bom dia. 208, bom dia. elevador, ruta 3349, para o táxi, 4 horas de autonomia, 140 no POV, terra da Galeão. 4 horas, Galeão, qual o POV? No POV, 145. 145 POB, táxi autorizado para o ponto de espera, primeira direita, cruze pronto para decolagem 3399. Autorizado, táxi ponto de espera, cruzará pronto 3399. Próximo ponto de espera pronto, já 3399. 3399, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 70 graus com 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 3399. Com 3399, decolado os 24, chama agora o controle em 1208, bom dia. Bom dia, obrigado, senhor.